céu assim, ó. Quem tá feliz e canta com o vaqueiro aí, ó. Bicho, é seu melhor abraço, aquele que arranca o meu. Traz o coração quebrado que eu colo no meu. Use o seu melhor sorriso, a noite nos espera. Esquece a sua melhor roupa, você nem vai precisar dela. Ele te abandonou. Olha a furada que você se meteu. Pensou ter perdido um amor, mas seu amor sou eu. Reclamava do seu jeito, das suas qualidades ele vê defeito. Mas pra mim você é linda, tá tudo perfeito. Olha, não tô querendo aumentar sua autoestima, mas só um teste, tenta ser minha menina. Em um minuto eu faço que ele não fez em uma vida com você. Então se arruma logo pra gente se ver. Quem sabe canta? Tá lindo? E o quê? Traz o coração quebrado que eu colo no meu. Deixa o seu melhor abraço, use o seu melhor sorriso, a noite nos espera. Esquece a sua melhor roupa, você nem vai precisar dela. E ele vai se vai. Ele te abandonou. Olha a furada que você se meteu. Pensou ter perdido um amor, mas seu amor sou eu. Reclamava do seu jeito, das suas qualidades ele vê defeito. Mas pra mim você é linda, tá tudo perfeito. Olha, não tô querendo aumentar sua autoestima, mas só um teste, tenta ser minha menina. Em um minuto eu passo que ele não fez em uma vida com você. Então se arruma logo pra gente se ver. Bicho, seu melhor abraço, use seu melhor sorriso, aquele que arranca o meu. Deixa a solidão em casa, traz o coração quebrado que eu colo no meu. Bicho, seu melhor abraço, use seu melhor sorriso, a noite nos espera. Esquece a sua melhor roupa, você nem vai precisar dela.